Esta foi greve geral a seguir. Traços. Esta é dedicada ao manager da banda. É este puto tá aqui de óculos, pá. Uma elaborada denota uma incapacidade entre a gestação e a forja. Saltam!